este é um projeto que nasce de uma iniciativa da ADAI, liderada pelo professor Xavier Viegas, e que aquilo que pretende é, no fundo, passar para uma escala de produção sistemas inovadores que permitam, no fundo, contribuir para a defesa dos espaços rurais naquilo que tem a ver com os incêndios. Este sistema, neste momento, já está instalado numa aldeia da freguesia de Solaviza, portanto, temos vindo a fazer esses trabalhos em articulação com a ADAI e aquilo que se vai fazer na próxima sexta-feira é, no fundo, a apresentação da funcionalidade deste sistema. Portanto, e que considera certamente positivo, atendendo também o historial de incêndios na nossa região. Com certeza, todo o novo conhecimento que possa ser aportado para a defesa das aldeias, para a defesa dos territórios, são importantes. E, portanto, nessa perspectiva, vemos com muito bons olhos projetos como este, que no fundo são desenvolvidos a partir da universidade ou das universidades, mas para terem uma implementação prática nos territórios, são projetos muito, muito positivos e que só podem ter um olhar também de congratulação por parte das autarquias e naturalmente que nós ficamos muito satisfeitos pelo facto deste projeto estar a ser testado e implementado em Arganhão. Sr. Presidente, daquilo que sabe que é este projeto, pode-nos explicar na prática em que é que consiste esta tecnologia? Olha, basicamente aquilo que está considerado é um sistema que, do ponto de vista do funcionamento, é relativamente simples, mas que dá um contributo ao nível da prevenção. Ou seja, nós, perante um incêndio, regra geral, aquilo que temos que fazer é apagar. Este sistema, no fundo, antecipa a situação e, portanto, induz pluviosidade com os equipamentos mecânicos que estão instalados, que depois com uma componente também eletrónica e de gestão remota, e com sistemas de redundância, mas no fundo o que vai fazer é tornar o espaço rural, nomeadamente o espaço próximo das aldeias, torná-lo molhado, portanto, para que o incêndio, se acontecer, não tenha possibilidade de progredir naqueles locais que já estão com o sistema instalado. E, portanto, aqui basicamente trata-se de um método preventivo ao invés de um método de reparação, que é aquilo que habitualmente acontece nos incêndios. Portanto, o sistema será acionado diante de uma situação de incêndio nas proximidades, portanto, será ativado aquele sistema, como disse, de pluviosidade, julgo certo. Que com recursos a expressores. É, exatamente. Aqui a grande, no fundo, o aspecto da inovação está relacionado principalmente com, por um lado, com a redundância, portanto, naturalmente que um sistema destes, para ser eficaz, não pode estar dependente da eletricidade do sistema de abastecimento público, por uma razão simples. Em 2017 nós ficámos aqui uma série de dias às escuras, sem iluminação, sem sistemas de abastecimento de água a funcionar, porque a eletricidade falhou. E, portanto, ponto número um, há um sistema de redundância que é ativado para garantir que não há falha ao nível do abastecimento de água e ao nível da eletricidade. E depois há aqui também este, o aspecto da inovação, que está essencialmente relacionado com a gestão remota dos equipamentos, com a possibilidade de considerar, no fundo, uma componente mais tecnológica que permita o acionamento de um sistema com estas características, mesmo por alguém que está noutro sítio qualquer do país e que, perante uma situação de risco, faz a ativação do sistema. A partir daí, este sistema, esta tecnologia será implementada e suportada pelos municípios em zonas com maior perigosidade de incêndio, é assim? Aqui, no fundo, o objetivo deste projeto, que, como dissemos há pouco, está a ser desenvolvido pela ADAI, portanto é um organismo do universo da Universidade de Coimbra, o objetivo é testar, desenvolver do ponto de vista científico, testar na prática em projetos piloto, como é o caso deste aqui de Arganil, e correndo as coisas bem, passar para uma fase de produção industrial. Portanto, naturalmente que parece-nos, por um lado, pela funcionalidade do sistema, mas também pela simplicidade, que é um projeto que tem características para passar para uma escala de produção a larga escala, e isso naturalmente tornará a solução mais viável para os municípios, para as aldeias, para os compartos, para implementarem enquanto sistema de proteção aos núcleos, principalmente aos núcleos habitacionais.